Minas, alô. Nível 360. Transponder 5170, frequência do controle em 119.8. Usando nível 360, controle de bordo do plano. Amperezulo 44, Israel, Leda e Porto. Decola do 90, curva direita, nível 360. 170, transponder 19.8.4089. 4089, confirmando após Leda, Serra, Golfo Romeu, seguro. Ok, Serra, Golfo Romeu, seguro. Cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 4089. Bom dia, Papa Serra, Rui, aliás. Papa Serra solicita pouso na cabeceira 17. Volta para o cancelamento. Ué, Papa Serra. Negativo, Papa Serra solicita cancelamento da presente, curvar à esquerda para a base da pela direita da 17. Serra, ciente, plano IFR cancelado de 44, evite reduções, reporta uma base curta da 17. Tem um segundo tráfego a aproximadamente 6 milhas, né, da guarda da sua aeronave, com 210 nós, ok? Reporta curto final da 17, é para passear. É, para passear, já está saindo da trajetória do localizador e já iniciamos a interceptação da base pela direita da 17. Lembra que o Zulu autorizado pouso, pista no 7, ventou no 30 graus e no 0 nós. Lembra que o Zulu com o trem baixo checado. Eu já bravo, aguardo até na nave final no 7, quanto é posição. Aí com você após o pouso com o patinho. Cobra aérea com o papai aérea. Oi, Salvador, muito boa tarde. Tá passando o Limão Velquilo, transfere visual com o Limão Velquilo, boa tarde. Mantém espera na rodatória, aguardando as instruções. Mantém espera na rodatória. O Limão Velquilo, desça 1 no mil pés e espera na rodatória, aguardando. 1 no mil pés, aguarda na rodatória, Limão Velquilo. Solas 45, lembrando na Quebec, faço 180 e aguarda para taxiamento 45. Salvador, muito boa tarde, está 3804 passando Tuna. 3804, boa tarde, reporte externo. Reportará. Reco Papa Serra, autorizado pouso, pistão 7, retorno 50 graus, não zero mais. Papa Serra, gente, livre pouso, está embaixo da gravata. O tanque de Abravo. Já Bravo vai prosseguir direto de Salvador, aguarda, tem duas aeronaves para pouso no 7, de qualquer forma tem que aguardar, ok? Manter a posição também de Bravo. O Eco Passerra copiou autorizado pouso no 7, metrô no 50 graus, 1 aeronave. Permitiu o senhor, repete, deve ir embaixo de trabalho. O Lima Romeu Quilo. Falta um arrepois final de 7 milhas, vai ser o segundo para pouso após o arrepois. Aguarde. Número 2 para pouso, Lima Romeu Quilo. Oi, Salvador, bom dia. Gol 2067, mantém. Gol 2067, mantém a posição, vai lá. Mantém. Gana 3804, atualizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 109, após o pouso, evite livrar na Delta. É, tem um comboio de viaturas no meio. Ah, perfeitamente, programa para livrar após o Delta, passando o Simbra Baixar de Checado, 3804. Eco passear, firma autorizado backtrack e táxi passe 4 no código de frequência. Romeu, Juliette, Romeu, totalmente pronto? Autorizado, ingresso após a treinada e pronto no 7, o Romeu, Juliette, Romeu. Lima, Kilo Zulu, após a aeronave livrar papá, autorizado o cruzamento no 745 com a de frequência. Ilha, depois Zulu no 7, após conforme roda, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfeito de saída Arbó, após eletra, aciona 5173, controle 119 decimal. Perfeito, 3-0, roda do plano, pelo Zulu 17, decolando a 10 com curva direita, Arbor Elefa, 5173, vai ser o transponder e o controle 19, União Gol, 1-8-6-7. Boa noite, 67, cruzamento correto no portão 7, reporte para o pushback, acionamento. Acionamento, obrigado. Minha, tem condições de decolar de imediato ou vai necessitar tempo sobre pra você? Aguarda o instante com a informação, Oscar. Saída da EL. Da EL, né? Obrigado. 7, 4 minutos para decolar, estamos já bravo guardando. Você tem a nave a menos de um minuto para cruzar em mar, aguarda, então já bravo. O 2067, autorizado, né? Mantém pistão 0. Alemã bem, não, 2067. Meu, Juliette, o meu autorizado, decola pistão 7, vento 140 graus, 109. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfeito saída da EL, Leda após Porto Seguro, aciona 5403, controle 119 decimal 8. Meu TN 6254 autorizado, Terra Bravo, Romeu Juliette. 360, bola pelo 44, após o alvém. Decola da pista no 0, primeira curva direita. Saída da EL, Leda após Porto Seguro. O 403 para a Espanha, o 198 é o motor de saída, o 204. O Xenai 6254, quando é remoto correto, reporte quando pronto. Reportará pronto, 6254. Chegou, boa tarde, é o Papa Romeu de Mataguão, fica para mostrar um Oscar, autorização, transbom. Fala Salvador, até 3-0, quase de pronto. Capitão Oscar Lima, Tango Alfa. Boa tarde, aguarda o instante, cópia. Não, papai, o meu Lima, Salvador, azul 4089 para pushback e acionamento. São 3804, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Azul 4089, portão 9, autorizado pushback e acionamento, reporte táxi. Boa tarde, táxi 4089. Então, 3216, boa tarde. Número 2 para a cópia. Informação em curso, Oscar. Prepare saída Momo, transição frutinha. Obrigado, boa tarde. Tango Alfa, confirma o pátio e pista que decola? O pátio, se cola, dá uma. Sem interferência, com 1-7-1-0, reporta próximo a uma milha do campo. Teste 2 milhas e Bravo. Quanto é a posição, o meu direto, o meu? Lima, meu, quilo, passo backtrack, livra na Quebec, aguardo o taxiamento pra base. Direto da Anzulu, passo 360 pela esquerda, a 1 mil pés, reporta ao pé. 360 pela esquerda, 1 mil pés, o leste da Anzulu. 19.8. 19.8, boa tarde. Batalha Alfa, final do 1.0. Batalha Alfa, autorizado, pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, forma helicóptero, setor nordeste do campo, afastado 1 milha, 500 pés, sem interferência com a sua aproximação. Poderia circular para a pouso 1.7? Pela nave curta final no 7, mantenha a aproximação no 0, Max Alial. Positivo, pouso 1.0, livre pouso 1.0, Max Alial. Esporte seguro, aciona 5166, controle 119.8. Autorizado, Rio de Janeiro, Campo 1.3.0, Superzulu 44, Alvia, Cladão 7, com curva direita, Nadael, Leda e Porto Seguro, 5166, Transponder e 19.8, controle de Matangual. Clima Matangual, só planejamento correto no pátio 5, confirme o PLB. Tá com 2 agora. 02, acionamento táxi, Xeme Torre, 118.95, Lima Tango Alfa, bom voo. 295, bom dia, bom trabalho. Salvador, Lima Tango Alfa, muito boa tarde, não passe para o acionamento. Lima Tango Alfa, autorizado, sinal é portátil. Mantenha a posição, a aeronave final 3 milhas no 7, mantenha a posição. Mantenha o aeronave. 7, encosta frequência, ele morreu o quilo. Direto da Anzulu, autorizado, pouso pista no 7, vento 120 graus e no 09. Autorizado, pouso pista no 7, Juliette da Anzulu. 7 para pushback, acionamento, posição 7. Por 87, número 2, no setor aguarde. Guardado. Ela vai ter, tio. Sente. Alfa, solo 55, direita, solo, 2.1. 40, Porto Seguro. Azul 4089, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118.95, ajuste no 017, bom voo. Pátio 1, até o ponto de espera. 1895, 4089. 97 autorizado, aproximação direta para o 45. Atento a aeronave no solo, é ponto solo controlado. Autorizado direto 45, atende a aeronave, reportará no solo. O vento em Salvador 120 graus, 08 mais. 20 graus. Atenta, aeronave está pousando, vai prosseguir para o papá. Autorizado a aproximação para o papá, o tanque já bravo. Tanque de luta, sala 5.6, autorizado táxi, pátio 5 aberto, é? Corte de frequência. Sala 5-7, após consegue táxi via papá, parte 5, no coche também. Papa Tango Eco Delta Fox Trot, informa que esse o plano foi apresentado para as 14 Zulu, pelo horário encontra-se vencido. Peço que entre em contato com a IS Salvador. Gente, um minuto. Hilton, com a Pio Repress Fox Trot, número 2. 7, retorno 40 graus, 109. Passagem ao Xingu. Assim que mesmo livrar retaguarda, autorizado pushback acionamento, reporta ataque. Perfeito, após o Xingu, está autorizado push acionar. Boa, nós vem a 7. Alinhar e manter pista no zero. Azul 40. Alinhar e manter pista no zero, 4089. E Alfa na Lima, chame torre, 1918-195. Tá 3216, pronto, Robin. Prefiga 3216. Tá 3216, autorizado Fortaleza, via Fuzulu 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, código Froti. Aciona 5401, controle 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, conforme rota do Pâncla, Upper Zulu 19 inicialmente. Decola da 1-0 com curva à esquerda. Na saída Momo, código Froti. Aciona 5401, controle 119, decimal 8, tanto 3216. Estão 3-2 e no meio, cotejamento correto, no 3, reposte ou pronto? Está pronto, já posso pegar na posição número 3. Estão 3-2 e no meio, inicia de imediato? Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Autorizado, pegar treinamento, chamada para táxi, 3-2 e no meio. Solo, Salvador, chame a 6, 2-5-4, pega treinamento no 4. É 2-5-4, número 3, no setor aguarde. Olha. Patango Eco, Delta, Foxtrot, Solo, Salvador. 198, boa tarde. Tá na escuta, Solo, Salvador. Temos 1-2 aeroporto, 2 horas e 41, Fernando Goiânia. Sumi-7, autorizado táxi via parte 1, após o bandidão, finalizando a pushback através do 4, via Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-8-95, ajuste no 0-7, Mogol. 7, segue o trânsito, 2-8-9-5, obrigado, 2-9-7. Com 1-2-1 a bordo, autonomia 3 horas, alternando João Pessoa, Franco Tati. Tá, 3-2-1-6, autorizado táxi e ainda até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 1-1-8-95, ajuste no 0-7, Mogol. Autorizado táxi e ainda, tá, ponto de espera, 1-0, torre 1-8-95, centro de ajuste no 0-7, tá, 3-2-1-6. Obrigado, bom, demais. Sim, autonomia? Tá com 4 horas de autonomia. Aí, vou dar uma papo de matemática. O Antônio de Matemorfa, me divulgando, está no pátio 4. Então, poderá informar na hora. Tá, vai, vamos me mudar na velocidade 4 aí. É 254, atente ao point, livrando a retaguarda. Após, inicia o pushback e chama o táxi. Após o point, tá bom, faz o pushback, né? 254. Solo Salvador, muito boa tarde. Eu passarei 2230. Gente, da informação Oscar, autorização para a certa. Passarei 2230. Boa tarde, Oscar, confere. Aguarda um minuto, copia. Sabatão Eco, Delta Fox Trot, na escuta do Solo Salvador. É com espera da Oscar, pronto. Alfa, Cugino Lima, Tango Alfa, autorizado, né, manter pista. Fecha a porta pronta. Mantenha a porta pronta, e marca a porta. Retorno no 0 graus e no 0 graus. Boa tarde, gol 967, ponto espera, próximo. 967, mantém ponto espera agora. Mantém. A decolar pista no 7, retorno de 0 graus e no 0 nós. Fome rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbor, após elefa, aciona 5411, controle 119, décimo 8. 0180 para a espera com pista, conforme o decola da 10, à direita, saída Arbor, posição elefa, transponder 541, no controle Salvador 119.8, passarei 2230. Passarei 2230, vou deixar muito correto, no, na remota 12, reporte quando pronto. Henderson, passará a nota, 2230. Colado ao 05, controle 119 desse momento. Nocivo, boa tarde. Em qual vez? 1-0-6-7-6. Puxa 6254, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1-18-95, ajuste no 0-17, morro. Puxa 6254, obrigado, boa tarde. Catango Eco Delta Foxtrot, a última informação que eu tive da IES era que o último plano constava as 14 Zulu. A mesma pediu para que entrasse em contato com a IES. O Lima Tango Alfa está na escuta 2? Chama, chama cópia. O Eco Delta Foxtrot. Azul 2771, autorizado pouso pista no 0, retorno 30 graus e no 0 mais. Livre pouso, Azul 2771. Boa noite, 67, decolou 07, controle 1 no 9, décima 8. trabalha 19 ou não? 1 no 9, décima 8. 8. Desculpa, 4 autorizado, Lema, TX no 0. Ali, Matheus, no 0, tem a sala 09, direita solo 21. Direita solo 21, azul 2771. Azul 2771 librou. Fala, no 0, VT no 4, 0 graus, 1 no 9. Azul 2774. Alfa Kilo, parte 3, observando o balizador na 4 Romeo, azul 2771. Delta Fala, estamos em correlação com a sala IS, só um minuto cópia. Confirma somente, é Cairo Lourenço, 1 no 1000 pés, 1 no 7, empate 5. Chama 254, tá com o lado sendo 1, controle 1, 9-19. 19-5, chama 254, controle 19-8. Comando 19-8, chama 254. É, 1-9-19-8. 19-8, cara. Cesário, chama ataque. Abatão Guaico, Delta Fox, pronto, 4. Ricardo Lourenço, 1-1000-10. Corredor Axé, 1-7, primeira curva à direita, 0-1-2-1 no transponder, 1-1-9, decimal 8, controle. É que você já vê a configuração de pavê? Novamente, tem um fatiado no fundo, a clareza 3, a intensidade 5. Zero. 0. Para acionamento, chama a torre 1895, arco Delta Fox. Papa Romeu, tango de Bravo, confirmando somente o horário do plano. 1-6-0, identificação. Salvador, para a minha sobrevoo, vai. Gente, ainda não temos a sua notificação para 1-6-2-0, agora cópia, o tango de Bravo. Gente, no 6-0, horário. Passaredo 2230 está pronto para o táxi com 63 no POB, 6:20, alterna Salvador. Autorizado o táxi, Fat 1, Índia, pronto para pista 1-0-2-1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-7, Passaredo 2230. Passaredo Índia, onde espera dar 1-0, corrente 2-9-5, Passaredo 2230, bom final de semana. Exatamente. Então, Diabravo, se encontra no Fat 4? Fat 5. Só um minuto, copa é a pista no 7. Salvador para Terra Novena, Terra Novena, para o Antônio de Bravo, para o Norte. Negativo, está em sobrevoo, está retornando. Muito obrigado. Sou em Salvador, muito boa tarde, ó. Papa, Papa, Bravo, Eco Romeu. Papa, Papa, Bravo, Eco Romeu. Boa tarde, autorizado posto 0, Ventura 30 graus, 109. Nervoso, Bravo, Eco Romeu. Confirme? É porta para o cancelamento, direto para o Delta. protegimento, confirmação antigo POB no pote 4. Só pote 5. 04, pote 5. Delta Fox mantém a posição agora. Achei um bom voo. Bravo, livre acionamento, ponto de decolagem. Passaria 2230, autorizado, né? Manter os 30. Autorizado, né? Manter o 2230. Ele sai em novembro, siga. Pagou, faço 360 pela esquerda, reporta o terno. Direito ao som da Zona Sinal 1. 1, 2, W. Confirma a sequência? Charlie se arrumeu 5/5. Confirma as intenções? Ponto término 360 na final do 7. Quem confirma é o número 1? Aeronave. Uma base curta. Tá no 7, tamo de abraço. Aproximadamente 2 milhas noroeste na cabeceira do 7. É um helicóptero? Negativo. Q10 para o Delta, tá ingressando base para a direita da posição 7. Q10 autorizado posto posição 7, retorno no 0 grau 09. Autorizado posto posição 7, Q10 para o Delta. Gente, Bravo Eco Romeo, autorizando o táxi, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, estou guardando o sinalizador, Bravo Eco Romeo. Agora é o Bravo Eco Romeo voltando. É possível de coordenar nosso plano para retorno para a Pampulha? Gente, Bravo Eco Romeo, temos aqui um plano para Belo Horizonte. Ah, sim. Gente, vai 16 horas já, pronto, cópia? Gente, mantém a escuta, só um minuto para a cópia, Bravo Eco Romeo. Eco Romeo, aguarde um instante, Mauber. Aqui, aguardando. Completou o 3, né, Delta? Eu sigo final no 7, com a Maria Pistalista, mas por favor, já espero o Delta, fala de 2-1, livra na Quebec, aguarda, faça 180, aguarda pro táxi, faça 5. Tango Vitorinho e Juliette, boa tarde, confirma o horário do plano. Falta outra aeronave não no 7, que não pode ser autorizado, que manda a posição. Né? Autorizado, pouso, pista no 7, vento 120 graus, 109, após o pouso, ultrapassa a papá, faz 180 aguarda a aeronave na papá, ok? Vou ultrapassar. Bravo, com o meu na escuta. Pronto. Me deu de saída, Bravo, já. Está arrumando, escuta. Confirma o sobrevoo, o local de sobrevoo. Ilha de Itaparica? Ok, só um minuto. Igual para Belo Horizonte, 240, entrada com ele. Gente, 240, só um minuto de coordenação com o controle aqui. Tá. Posso autorizar a ingresso, o controle é pronto, no César. Segue Papa Golf e vier Papá no Costa Dragão. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 9301, estabilizado EDS, passando Duna. Boa, no 255, autorizado posto destino 0, evento 1 no 0 graus e no 0 noite. Para cópia, para Guarulhos, prepara saída da El Leda Motiva. Pode. Gol no 255, alinhado e voz travado. Autorizado, pouso pista no 0, vento 1 no 0 graus e no 0 9. Pouso, pouso no 0, no 2, 5, 5. Encerro meu, confirmadamente o pátio, no 7. Cópia. Autorizado Salvador, Salvador com o local, sobrevoo de Itaparica. 500 pés para sul em coordenação com a torre, 1-1-8-9-5, 1-7. O transpondo 0-1-2-2 aciona e o controle em 1-1-9-8. Cotejamento, Charles Serra Romeu, confirmação de Fabiana BDA. 03, estacionamento, chama a torre, 1-1-8-9-5, com o voo. Já faltando o botão, solicita ataque, 4-5. Charles Serra Romeu. A gente mantém a posição. 9301 azul, externo, baixou e travou. 9301, continua em aproximação, aguarde pista livre. Certo. Só um minuto, Serra, novembro, Mike Uniforme, Alfa Tango Tão, confirma, é pátio 3, decolada pista no 0. Solo 28, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Livre à direita, 219, gato, boa tarde. Alfa Tango Tão. Salvador, é o Bravo Eco Romeo? Bravo Eco Romeo, pronto, cópia. Pronto? Cruzeiro Serra Bravo, Bravo Hotel, conforme rota, plano de voo, nível 280. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5164, controle em 1198. Papa, papa, Bravo Eco Romeo. Salvador, boa tarde, está 3144. Boa tarde, está 3144, reporte externo. Vai reportar externo, vou no Vasquez. Bravo é contente. Correto, cotejamento. Confirma também de problema, parte 3? TAC 3, 2 a bordo. Confirma novamente? 202 a bordo. 02, quando pronto acionar a chama no bate 3. Camarada, Bravo Eco Romeo. Alfa Tango Tango, ainda não coordenamos com a IS e aguarda a cola para a Serra no VDMI aqui no fórum. O Alfa Tango Tango, é, ainda não estamos topando aqui no sistema, estamos em coordenação com a gente, vamos deixar um minuto para cópia. Ado, chame na, no ponto de espera da Fafá. Passou, senhor, está 3144. A gente aguarda pista livre, está 3144. Ah, escuta. Juliette, portão 04. Juliette, 04, graças. O Delta Fox estimado 2 minutos. Tem a posição estimada 3 minutos. Juliette, Delta Fox, está ligado. A gente mantém a posição estimada 2 minutos, é com o Delta Fox. Agora será o número 2 para decolar do setor. Zona 301, solo 31, livre à direita, chame solo 121, décima 1. À direita, 121, 1, boa. Torre o Pomar 33, está 5 milhas para o Comendador Final, chegou de traço pouso ao TAC Militar. Gente, reparte final de Itapuã. Corta na sala de Itapuã. Torre, boa tarde, é Chanel 6320. Chanel 6320, reparte externo. Pará. Torre, Tango Bravo, gente, o Tango Índia Bravo, aguarde para a decolagem. Aguardando o carro. Vento no 40 graus, com o 9 no altímetro no 0 no 6. 0 no 6, 3144. Para a 930. Delta Fox, informa helicóptero 500 pés, próximo ao farol de Itapuã, livre decolar da 17, vento no 40 graus, com no 2 nós. Mantenha o farol de Itapuã e forma a aeronave e asa fixa decolando da 1-7, sentido do corredor Axé. Alfa Tango Tango, chama a torre 1-895, para Dax. Externo, 6-3-0, Dax. A gente aguarda autorização para pouso. Vai. Bom, 1-3-3, mantenha o farol de Itapuã e forma a aeronave e asa fixa decolando da 1-7, sentido do corredor Axé. 433, aguardando o farol 7.1, transponder 5.4.1.4, controle 1.1.9, decimal 8, da 3.8.0.5. Autorizando São Paulo 3.4.0, licorna 10, curva direita da EL, linda, ótima. 5.4.1.4, 19.8.3.8.0.5, está pronto para o universo também. Autorizado, chama táxi, da 3.8.0.5. Chama aí. Alô, Salvador, está 3.1.4.4, pessoal. Tá 3144, 30 táxi Alfa, mantém a posição entre a Juliette. Alfa, mantém a Juliette, tá 3144. 3-3, chama controle 1-8, com voo. 1-9-8, Eco Delta Fox, gratidão. Uma 3-3, intenção pátio militar. Afirmo, pátio militar. Segue direto, pátio militar. Afirmativo, pátio militar, direto. Sente visual com a chinela na curta final. Afirmativo, visual. Segue na retaguarda do mesmo, sem interferir, direto para o pátio militar, o Puma 3-3. Ok, seguindo na retaguarda do mesmo, sem interferir, pátio militar, Puma 3-3. Formamos Airbus a 2 milhas de Duna. Visual. Tango Tango, aguarde para acionamento. Aguarde, temos o helicóptero, vai sobrevoar o setor, estimado 1 minuto. O Charlie Serra ao meu, a linha mantém no 7. Aguarde, qual a pressão, 1 minuto. Salvador, boa tarde, 6141, Hotel Janeiro, estabilizado, localizador. 6141, reparte externo. Repartiremos no externo, 41. Grande abraço, estou com 5 tráfegos no momento, mantenha a escuta. Está presente, Charlie Sierra Romeo, vento 1 no 0 graus, com 1 no 9, altímetro no 0 no 6. 1 no 0 graus, 1 no 0 graus. 1 na 3-3, vento 1 no 0 graus, com 1 no 9, altímetro no 0 no 6, reporte controlado, parte militar. Ok, informará controlado, parte militar. 1 no 4-1, aguarde pista livre. 4-1. Nós temos. Todo solto. Charlie Sierra Romeo, decolador 235, controle 1-9-8, com voo. 1-9-8, obrigado. Passando tango, livre acionamento, chama para o táxi. Leônia Bravo, altímetro 1-0-6, informa até o B. Confirme. 4 a bordo, altímetro 1-0-6, livre táxi, chama para ingresso no 7. Solo aos 3-6, frequência livre. 1-4-1, livre pouso na 1-0, vento 1 no 0 graus, com 1-0 nas, altímetro no 0 no 6. Vente autorizado, o pouso na 1-0. Altímetro no 0 no 6, livre taxa, chama para ingresso. Lima, conforme rota plano de voo no meu pés 1-7, corredor axé, 0-30 e o controle em 1-9-8. Gente, temos tráfego na final da 1-0, aguarde 1 minuto para a decolagem. Será necessário, poderá decolar via pista, apenas aguarde 1 minuto devido ao tráfego na final da 1-0. Torinho de Juliette, já copiou? Catango Victor, Índia Juliette, forte chegada na transmissão, por favor, cheque a rádio. Fala, 6-3-0 da hoje. 6-3-0, mantém a posição antes da Juliette, aguarda a liberação do gate 06. Victor, Índia Juliette, já pronto? estacionamento e o transponder 0130. O livro ingresso é partilhado e pronto. Eu já bravo, decolado aos 38, um controle 1 na decimal 8, bom voo. M1141, solo aos 38, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Livrando à direita, 121, decimal 1. O senhor pediu que informasse que o senhor está mantendo a posição aguardando o parqueamento na ponte 612, a companhia TAM está retirando a rampa do gate 06. Aqui está 3805, muda 32 agora. Salvador, Arsenal 61141, livrou a foto. Está 3805, confirma a autonomia alternativa. 4 horas, calhão. Autorizado o táxi, site 1 no Índia, ponto espera pista no 02 11895, QNH 1016, da 3805. Site 1 no Índia, 2845, da 3805. TAM 3805, autorizado o táxi, site 1 no Índia, ponto espera chama a torre 11895, QNH 1018. Positivo, contestado, da 3805. Paulo Salvador, Arsenal 61141 na Alfa. Meu no 41, autorizado o táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Ok, autorizado, antes da Juliette, aguarda. Chame 6320, observa a 320, companhia TAM, à esquerda, após o mesmo superar a Juliette, autorizado o ingresso, posição 06. Alfa, está ingresso, 06, minha presença. Tá um Vitor de Juliette, para treinamento, chama a torre, 1895, bom voo. Juliette, posição 01. Ok, está autorizado, pátio, posição 01.